conta com servidores de todas as latitudes, tendências e direções. Alguns somente cooperam em tarefas que lhes agradam. São os obreiros caprichosos. Outros não colaboram se a multidão dos amigos não lhes observa os esforços. São os obreiros vaidosos. Alguns ajudam conforme as circunstâncias. São os obreiros inconscientes. Vários comparecem a fim de reparar nas contribuições dos outros. São os obreiros levianos. Diversos colaboram, indicando os defeitos dos companheiros. São os obreiros escarnecedores. Muitos auxiliam quando há benefícios imediatos. São os obreiros oportunistas. Não poucos aparecem no serviço reclamando vantagens para o seu serviço pessoal. São os obreiros egoístas. Grande parte intervém no trabalho, discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si ou para aqueles que se lhes façam simpáticos. São os obreiros apaixonados. Inúmeros aparecem nos quadros da ação, enganando o tempo e o menosprezando, recebendo sem dar, desfrutando sem retribuir e absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-las. São os obreiros infelizes. Mas o Mestre Jesus se glorifica dos cooperadores que não cogitam de prerrogativa ou remuneração, que servem onde, como e quando determina sua vontade sábia e soberana. São os obreiros da boa vontade de Deus.